100, levo só no copo. Double black, gorila gang, double back. Sempre passo à frente que nem bomba pet. Convite do CHF é que nem Kobe Shaq. Cheguei por amor, fiquei pelo dinheiro. Fama até tava na lista, mas perdi primeiro. Me quebraram em mil pedaços e me mantive inteiro. 1 milhão de posto pago, sou a desespero. De rolé de arte que nem Big Pepe. Sem a puta, só família e os que estavam por mim. Me mudei, não tô mudado e não esqueci de onde eu vim. Incansável, imparável e ainda tem mais por vir. É, que se for do rei e quem tá no trono. Mexeu com a minha filha, me transforma em Thanos. Independente, vou morrer sem dono. Meus sonhos são os mesmos, meu plano e meus manos. É que minhas roupas caras vieram com patrocínio. Crime me deu pouco e ainda levou vários amigos. Penso em todos eles que deviam estar comigo. Querem nossa queda, mas a gente tá subindo, ó. Meus vizinhos querem saber o que eu vendo. Se nas ruas e no banco eu nada deles. Vocês acham mesmo que eu não tô vendo? Eu sei que elas reparam quando eu chego, ó. Crescemos com pouco, hoje temos muito. Isso alguns assusta, posso entrar na loja. Não importa quanto custa, coroa odeia, filha me escuta. Yeah, yeah. Crescemos com pouco, hoje temos muito. Isso alguns assusta, posso entrar na loja. Não importa quanto custa, coroa odeia, filha me escuta. Yeah, yeah. No voy por la banda y regateo como Vini. Tandas top se resuelven a dos kini. Estrés Madrid diario. La vida del asalto a veces tienes al contrario. Comiendo de tu plato poco estable. Como policía nacional si te echo un cable. Tranqui se me va a olvidar. Quieren conducir un pez pero no saben caminar. No te doy al pez, yo te enseño a pescar. 280, todos los barrios son iguales. Si te sentas conmigo es normal que no hables. Compa, no la cagues, te pelan como un cable. Esto es la capi, aquí nadie es intocable. Sube el respeto, baja los precios. Aquí los negocios, solo con los serios. El fallo más grande es darle luz a un tuerto. Si saltas en la vuelta, te llega a los vuelcos.